especial. Alô? Lá, boa. O que, que é? Parecia Black Eyed Peas. Fala. É deles lá? Ô, oh, tô ouvindo nada, velho. Eu tô no perna. Oh, sentado no... Alô, não tô ouvindo nada, velho. Liga de novo aí, até mais. Ô, oh, tava ouvindo tudo, velho. Que mancada. Agora ele desliga o celular, né? Opa, tava ligando. Você espera pra caralho. Arrombar você, ó. Eu vou arrombar aquele retardado. Eles vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir agora. É minha irmã. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, can we rest? What the carny begins! Hoje o Tosco Chanchada Podcast, mais uma vez, penetra fundo, hein? E bem fundo na mente humana. Só que dessa vez nós... Filha da puta, né, cara? Nós não falaremos de serial killers, cara. Oi, seu velho desgraçado. Quem é? Quem que tá falando? Sua boca. Quem que tá falando? Quem tá falando é o Xerxes. Ai, ai, ai, ai. Filha da puta. Ai, xinga não, viado. Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai falar de algo que todo mundo tem. Cu. Apesar que tem o Noes lá, né? Hoje nós falaremos sobre as manias, cara. Não só manias. Manias, viadagens e afins. É, hoje nós vamos, né, desmistificar manias, algumas coisas, né? Manias, viadagens e afins. Porque é afins de viado. É, ué. O cara que é afins de dar o cu é viadagem, né? Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é Paulo Mofo. Aqui quem fala é o José Ferreira. Tá certo? Isso é mania de... Viado, é? Isso é mania, cara. Xerxes pirata aí. Isso é mania de imitar os cabaços. Carioca tem mania de puxar o Ash, né? Olha aí, cara. Aqui é o Vinícius. E aqui é o alemão. É, Deus. Cadê aquele velho, filho da puta? Mas o velho não apareceu hoje. Aqui é o Agenor. Antes da gente ir pros e-mails, Paulão, conte aí o que você sucedeu aí contigo, rapaz. Os nossos ouvintes ficaram preocupados com você. Claro que não, mas imagina, enfim, né? Imagina a preocupação que foi. O pessoal parou de twittar, foi uma loucura, imagina. Não, o que aconteceu foi que eu fui atropelado e quebrei o braço. Idiota! Só podia ser um idiota! Foi, aconteceu. Você é cego ou o quê, mano? Como é que você não viu a moto? Cara? Pois é. Cabaço. Vamos pros e-mails, que... Puta Vamos. Que pariu. Pergunta que entra pelo ok, pessoal... né, velho? Pessoal pode ficar despreocupado, porque tá tudo legal. Imagina que o pessoal seja muito preocupado mesmo. Exato. Vai, chama os e-mails, por favor. I am... Tosco Meio. Oh, não, não, não. Alô, criançada! Vamos ler os e-mails! Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Você sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, alemão. Olha aí, o podcast que tarda, mas não falha. Por onde a gente começa, hein? Bom, pelo começo. Bom, pelo começo eu posso dizer que o último episódio, né, o episódio 41 aí, sobre o guia de como casar bem, né, cara? Você viu? Foi um episódio aí onde a gente recebeu um feedback mais rápido dos ouvintes, cara. É verdade, é porque pelo título, né, cara, o cara já fala, puta, vai merda, né? E tem uma coisa, alemão, uma coisa muito bacana que aconteceu é que as mulheres me surpreenderam e pra melhor, cara. Como assim? Elas apareceram nuas aqui? Eu não tô sabendo? Não, não. As mulheres aí comentando, dizendo que não esquentam mais a cabeça com esse negócio de festa, de gastar mundos e fundos, de ter que se prostituir pra fazer uma grande festa, cara. Puta, já pensou que fundo do poço, né, cara? Tem que virar puta pra fazer a festa. O duro é o noivo aceitar, né, cara? Essa é a pior parte. É, ainda fala que é virgem ainda, né, mano? Antes de agradecer a todos que comentaram no episódio 41, nós temos que dar um recado. Muito importante, por sinal. E que pode parecer até inacreditável, né? Nos tempos de hoje, sim, né? Mas, pasmem vocês, talvez aqui alguns ouvintes não saibam, mas o Tosco Chanchada foi censurado, rapaz. É isso, o podcast vai acabar. É disso que nós estamos falando? Não. Estávamos aí fechando já com o nosso fornecedor das camisetas Ring of Fire. Exatamente. Quando, de repente, recebemos um e-mail, estranho, por sinal, dizendo que o nosso fornecedor não faria esse tipo de estampa pra nós, né? É, ainda ele escreveu assim, desculpe a caretice, né? Desculpe a caretice. É isso aí. Você acha? Tudo bem. Não, é a ditadura, né, cara? É, e o politicamente correto fudendo com o Tosco Chanchada, né, cara? É bobeira, cara. Pô, o que tem? Sabe porque tá escrito cu lá, cara? O que que tem, né, meu? Afinal, a palavra Guarani, né, pô? Tupi Guarani, então, né? Significa toba, né, cara? Vamos agradecer então, alemão, a galera que comentou. Estou muito feliz porque vi algo legal nesses comentários, que a galera trocou muita experiência, cara, a respeito do casório. E o povo tem vergonha de falar, né, cara? Tem que é vergonha. Casado, ou que tá noivo, ou que pretende casar, né, cara? Vamos começar aí pelo senhor Wesley Pires. Opa! E também Mr. Buckethead. Ao Zé é o mesmo. A Laís Helena. Ao Rodrigo Menezes. Ao Maquim. Ao tio Francisco. Dubari. Ao Carlos Torinho, que contou uma história aqui que quase que afunda a vida dele, mas viu? Enfim. É, bom ter dinheiro, cara. Gabi Jaloto. Que uma hora dessa deve estar moída com o show dos Beatles, né, cara? Com o show do Paul McCartney, porra. Show do Beatles. Do Beatles, porra. Um abraço também pra Tancochan. Pra Juliana... Como é que lê isso aí, alemão? Você que é alemão? Hackhaiten. Olha aí, rapaz. É. Ela também contou histórias muito bacanas e não perca. Aliás, todos os comentários são bacanas, com exceção das idiotices de Carlos Tourinho, que fica dizendo que Rock 6 é legal. Fica trolando, né, cara? Você pode ler várias histórias absurdas lá no comentário do episódio 41. Agradecimento também a Júlia Pace. Oi, um agradecimento também para Faustão. Ao Peterson Velasco. Ao Leonardo. A Grida. Ui. Que abrilhantou o nosso episódio, né? Exatamente, ela juntamente com o Jabor Hill. Olha aí. É uma dupla dinâmica. Ao Arthur Antunes, né? Toda vez eu falo Nunes, cara, não sei porquê. É o Antônio Nunes. E um abraço aí para David Moratório. Ao Nelson Oliveira. Ao André. Ao Calango, que mandou e-mail aqui também pro Tosco Chanchada. Opa, um abraço para Nando Varges. Ao Moisés Figueiredo. Ao Igor Lobo Mal. Ao senhor Fabrício Romano. Olha aí, um abraço aí para Eduardo XM. Ao Z8 Davi. E um abraço aí para Lucas Maru. Conhece, Pedro? Oh, esse é o bizarro, hein, cara? Esse é o pervertido. O estranho. Esse é o típico oriental, né, cara? Ele é doente, né, cara? Ao Rafael Smoke, lá da Taberna do Smoke. Opa, um abraço aí para o Desi. Da onde? Da Mangueira. Ah, agora ele falou. E eu não quero nem perguntar o que ele estava fazendo lá em cima. Ele sentado em cima da Mangueira. Ui. Né, cara? Tá bom. Um abraço aí para aqui, o Caio César. Ao Delacqua. Para Darleia F. Kogo. Que descobriu o podcast recentemente, cara. Socorro. É, Deus a livre, né, cara? Um abraço por trás para Grafo. Ao Almighty. Rodrigo do Quarto Satânico. E o Rodrigo Gerdulli, que deixou uma história bizarríssima. Exatamente. Que, assim, é duro de acreditar, mas enfim. É, tudo bem. Um abraço aí para Thales McClary. Pro André Nunes. Para Ligto. pra Tayane Sasaki, que tá louca pra ser estuprada no Fast and Funk. Não fala isso, que ela é menor, pá. Um abraço aí para Henrique Mafra, é isso, Perna? É, você vê, Henrique, cara. Que esses bizarros, hein, cara? Ou é a Henrique, cara? Sei lá, cara. Não sei, deve ser a Henrique. Ah, o Lucas Tomazini. Para o Kaique. Pro Hilme. Para Torto. Aliás, o Torto acho que te conhece, rapaz. Torto era que estudava aqui em Marília, né? Então. Colega do Moscone, é isso? Cara, não sei não. Não sei se ele conhecia o Moscone, mas enfim. Temos que agradecer também, Alemão, a toda a galera aí, né? Muita gente. Não dá pra falar de todos, mas agradecer a toda a galera que fica retweetando os posts aí do Tosco Chanchada. Quando sai episódio, a galera retweeta os nossos links aí. E graças a vocês, estamos aí subindo cada vez mais, hein? Isso aí, é o único podcast que não entra em hiato, entra em ditongo, cara. Vamos pros e-mails, então? Vamos, Nelson. Well, everybody's heard about the bird. Tem e-mail do nosso amigo Paulo Mofo aqui, Alemão, que faz e a gente faz questão de ler aí, né? Claro, ele que, depois de Paul McCartney, é o Paulo mais famoso do Brasil. Pois é, rapaz. Bom, ele diz, algumas considerações sobre casamentos do ponto de vista de alguém que nunca casou e não pretende se casar. Na igreja, geralmente é um calor do caralho. Quero poder ir de bermuda e camiseta no casamento. Se ele fosse no meu, ele ia, perna. Olha aí. Porque o meu casamento foi havaiano. Chique, não? Você viu? Em todos os casamentos, o padre faz o mesmo sermão da casa construída na areia, na pedra, blá, blá, blá. É verdade, cara. E essa é a hora de sair pra fumar um cigarro. Tem mulher que vê a amiga ao lado chorando e finge que tá chorando. É, rola um migué, né, claro, cara? Lógico. Afinal, ela não pode chorar mais do que eu, né, cara? Não, é. Eu vou estragar a maquiagem também, né? Ui. Várias vezes eu junto com alguns amigos, 10 pila de cada um e damos pra um garçom. Bom, isso garante que não falte uísque na mesa. Já fizemos o esquema também de se juntar à turma de arrecadação de grana da gravata pra não precisar dar dinheiro. Isso é muito, muito de verdade. Olha. Olha isso, cara. Afinal, já deixei 10 man com garçom. Banda de baile é sempre a mesma merda. Começa com Frank Sinatra e acaba com Muni Mahone. Quando tem dois ou três malucos pedindo rock, os caras tocam o começo de Fear of the Dark e Sweet Shadow of Mine, do meio pro fim da festa. Gravata na testa é obrigatório. Ó, até rimou, hein, cara? Pois é. Tem mais algumas outras coisas, mas o principal é isso. Observação. Ainda não acredito que exista fanboy do Nicolas Cage. É isso aí, Paulão, do Vitrola View, né, cara? Se você ainda não ouviu o Vitrola View, eu sinto muito, mas tire a sua cabacice o mais rápido possível. É isso aí. Recebemos um e-mail aqui do João Riquelme, endereçado ao seu Nonô, e ele promete responder em breve, assim que ele conseguir ler o e-mail. Quem falou? É, João Riquelme. Quem falou? E se eu não me engano, ele tem um avô que é sósia do senhor. Ele é parente da Larissa Riquelme? Eu não sei, hein? Se não for, não interessa. Manda pro Pusquinto, esse filho da puta. Tem também aqui um e-mail do Calango, Alemão, que comentou também no episódio. Opa, parente do Lampião ou não? Não, né? Não, não. E ele já começa aí tecendo vários elogios, uau, né, cara? Uau, uau. Né? Nós não vamos nem ler aqui, porque senão vai achar ficar que... Fica chato, né? Né? Vai, vão achar que a gente já está se... Né? Vão só achar que ele é gay, né? Só achar, só. Porque, afinal de contas, ele fala que o alemão é todo engraçado. Ui. Ele olha meu pau e dá risada, né? E ele fala o seguinte, sobre o episódio 41, falando de casamentos, o meu foi o seguinte, estava namorando e a minha atual esposa me falou o seguinte, eu estou com tantos anos de idade, daqui a 2 anos vai ficar complicado para eu engravidar. Ela era uma coroa gostosa, é o que ele tá falando, tá? Ué? Ele que cita aqui. Caramba. Mas eu quero ter um filho e estando contigo ou não, eu quero que este filho seja seu porque gosto muito de você e do seu jeito de ser. Calangudo. Tá ficando bom, hein? Então, logo depois disse que poderia ter um filho com ela, mas somente casando. E finalmente nos casamos, mas isso aconteceu apenas 6 meses depois que nos conhecemos. E o detalhe é que nos conhecemos pela internet. Olha só, cara. Você vê, cara. Meu Deus. E a família dela até hoje acredita e afirma que o nosso casamento de internet é fogo de palha e não vai durar. Olha, dourando. Já faz 10 anos, né? O outro detalhe é que o fogo de palha está durando 12 anos 12 já. Anos. E o resultado do casamento de internet é a nossa filha, que já está com 8 anos. Aí, chupa essa cambada de véia, filha da puta. Fica agorando o casamento do cara aí, porra. Jogando a maldição, meu. Você vê, ajudar ninguém ajuda, né, não, bicho? Mas pra estragar, pra falar mal, é um monte de desgraça. Isso aí é biscate, meu. Eu fui no cartório e consegui que o próprio padre fizesse também o casamento civil na igreja. Então, logo após o casamento religioso, fizemos o civil e pulamos do ônibus para sair para a lua de mel, que só começou de fato depois de 5 dias. Nossa, foi pro México, né, isso que eu ia falar. Nos primeiros 4 dias, minha esposa passou chorando porque a família brigou com ela por ter se casado comigo. É isso, parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho de vocês. Abraço. É, calango. Vai. Eu acho que a sua história de vida aí se parece com muitas aí, claro, onde a galera não apoia. É assim mesmo, cara. Um dia a gente perde, outro dia a gente se perde, pode, de goleada, né? Não tem jeito. Alemão, o que, que o calango deve fazer, alemão? A ficar legazinho, né? Temos também o e-mail do Felipe Carneiro, que conta aqui as histórias aqui e a sua mão de vaquice, né? Exatamente, que não casou e só juntou com a criança. Por um bom motivo, né, cara? Claro. Ele prefere outras coisas aí, faz até elogios aí, e por incrível que pareça, ele ficou espantado, alemão, que até tu é casado. Ué, como assim, né, Pedro? Os idiotas também amam, né, cara? Temos também um e-mail aqui, alemão, de uma pessoa de muito garbo e elegância aqui, uma pessoa histórica. Muito garfo? O cara é dono de buffet, né? Estamos falando de Pablo Lopes, o órfão lá do Visão Histórica, rapaz. Olha só, tá pensando que é pouca bosta que vem aqui? Olha aí. É uma jamanta de bosta. E ele teve uma experiência com casamento, alemão, e ele conta aí. Olha só como o cara é carinhoso. Eu e a vagabunda, forma carinhosa a qual me referirei a ela. Olha aí. Namoramos há 5 anos e fomos casados 1. Sei que a culpa da falha foi de ambos, porém eu estava sob pressão, pois era o único provedor de dinheiro da casa e a vaga, entenda como quiser o resto, não trabalhava e não ia atrás de nada. Nossa. Minha família não aceitava a menina e por causa disso nos afastamos. Ou seja, longe da família e com todas as responsabilidades orçamentárias, eu não suportei e começou a ir por água abaixo. Agora vem a parte engraçada. Não pra mim, mas sim pra você. Ixi, lá vem as desgraças. Vamos ver. Então. Devido a tudo isso acontecendo e os problemas conjugais surgindo, ambos nos refugiamos ou desviamos nossa atenção para outras coisas. Ela viciou-se em Ragnarok e eu havia voltado a jogar RPG de mesa. Todos os finais de semana eu passava jogando na mesa de alguns amigos das 22 de um dia até as 8 da manhã do outro. Caraca, o cara, bicho, dormia lá. Não, não dormia, né? Ele ficava lá jogando. Já ela era o mesmo esquema, com a diferença que eu, apesar de jogar os finais de semana, eu sustentava a casa e cuidava da limpeza. Tem mais ainda. Refeições e contas da casa. Puta que pariu, a mulher não fazia nada. Zica, cara. Caramba, sendo que ela ficava sentada no PC jogando o dia todo. Nossa. Bom, resumindo, não havia carinho, amor, beijo, abraço e a situação estava insuportável. Pinto, então, nem pensar, né? Não, molhar o biscoito nem a pau, filho. Ela tomou a coragem e nos separamos. Teve muita treta, brigas e problemas futuros, principalmente na disputa de quem ficaria com o computador. Que bosta, cara. Fato é, descobri um tempo depois da separação que ela estava me traindo com um maluco que conheceu no Ragnarok. Ai, que bosta, que cara. Pariu, mano. Fiquei puto, entrei na justiça e consegui o computador na briga. Olha isso, cara. É isso aí, mano. Tem que tirar os meios de traição. Puta, que pariu, que cara. Que zica, mano. Não, nossa. Não consigo nem ler, cara, mano. Cara, eu tô até triste. Fiquei triste agora, assim, pela uma história. Tô com os olhos rasos d'água, né? Não arrisquei mais a casar. Confesso que fiquei traumatizado. Porém, acredito que um dia isso aconteça. Tenho uma namorada a qual nos damos muito bem, mas meu foco atual é terminar minha faculdade de psicologia, quem sabe no futuro. Um forte abraço, Pablo Lopes, o órfão da Visão Histórica. É isso aí, 31 anos, Ribeirão Preto, cara. Cara, essa foi sinceramente, eu não esperava esse final. Cara, eu torço aí que você aí consiga encontrar uma, né, no caso essa sua namorada aí, se ela for a pessoa ideal pra você, que dê tudo certo, cara, porque que história triste, né, bicho? E essa ex-namorada, você já pensou em pôr fogo nela? Acho que não vale nem o fósforo, né? E se você não conhece o Visão Histórica, você está perdendo. Gostando de história, não, é um podcast muito bom, vale a pena. Isso aí. Recebemos um e-mail de Bruna Wagner, alemão, a nova ouvinte, que já está viciada no Tosco Chanchada, rapaz. Oi, é assim que é bom. E ela tá louca aí pra que o namorado dela aí venha pedir ela em casamento, cara. Como assim, cara? Você aí, namorado da Bruna, peça logo, cara, porque olha... É, porque você sabe que carniça tem um monte, né? Eita. Gavião também, né? Então... Abraço também pra Dani Cosmovec, que faz tempo que não aparece por aqui. Isso, mas eu sei que ela fica lá envenenando o povo do escritório dela, mostrando essas coisas pra ela. Que coisa não, cara? Não pode, Dani. Por favor. O que, seja, que ela diz aí, alemão? Seja ninguém. Uma menina corporarda. Ela diz, olá, toscos. Tô aí pra comentar mais um cast fodaralhaço de vocês. Caralho. É sempre verbos, né, cara? De coisas e... É coisa de tosco chanchadeiro mesmo, né? Tem palavras estranhas. Programas falando de casamento, já vi e ouvi muitos, mas sendo feito por homens, é a primeira vez. Incluindo a grida, né? Claro, que deve ter um pênis gigante. E honestamente, é a única que acha o assunto divertido. Bom, pra quem falou que toda mulher só pensa em casar e fazer festa cara, eu sou uma exceção. Odeio o fato de pensar em casar com todas aquelas besteiras e gastar milhões. Puta, também é foda, hein? Só a Cicarelli, inclusive. E gastar milhões pra um povo comer e beber as suas custas e ainda sair reclamando. Isso é verdade. No meu caso, meu namorado, que pensa nisso tudo, festa, igreja e tudo mais. Se pudesse, já tinha até posto aliança no meu dedo e marcado a data da condenação. Que isso, cara. Tem uma inversão de papéis foda aí, cara. Porém, já combinamos que assim que terminarmos a faculdade, não tem jeito, tem que ir pro altar. Mas casar antes dos 20 dá azar. Olha só, cara. Então a geração de 1920 pra cá que casou, nossos avós, pais, é tudo satanás, né, cara? É, herança maldita, é. Né, cara? Por isso que a gente tá na merda, né, mano? Bom, depois dessa, digo que não há só mulheres que sonham com isso, também há homens. Olha aí, é verdade, olha aí, cara. No mais, continue assim, sensacionais, e seu nono, se eu casar, quero o senhor lá, hein? Você vai lá, velho? Vai na lua de mel pra comer o cu daquele viado... O viado do namorado dela, eu vou. Filha da puta. Que susto, porra. Não é o dela, não. Se ela não quiser, eu não faço nada. Mas o namorado dela, eu quero. Ai, caralho. Você vê, né, bicho? Tem... O cara aí tá se declamando pra Dani aí, querendo casar e tal, se mostrando um cara sério, ele vai ficar fazendo doce, né, cara? Deixa você, Dani. É. Deixa, viu? Isso aí. Mas é isso aí, Dani Cosmovec. Fica o quê, alemão? Fica ligazinho, Daniel. Credo, porra. Queremos agradecer a todos que mandaram e-mails pra gente, porque são muitos os e-mails, não dá pra ler todos, tá? Mas continuem mandando e-mails pra gente, e o e-mail nosso é... e-mail@toscochanchada.com. Siga-nos no Twitter. Uma renca que deve estar aí embaixo do post e o perna não esquecer de pôr. É verdade, tem também a comunidade no Orkut. Eu ouço o Tosco Chanchada, vai lá que tá quase saindo o membro 171, perna. Olha aí. Que deve ganhar um prêmio, que eu ainda não sei qual. Estamos também no Facebook, no layout do Tosco Chanchada, lá tem um botãozinho que te leva até lá. Ui. Olha, que não é tecnologia, né, cara? Você vê, muito fácil hoje, né? Uhum. E fiquem ligadinhos, porque esse episódio está, no mínimo, imerso em álcool e sem álcool, ah, cara. É que mania isso da gente falar mal dos outros, cara. Que bosta, né, cara? Puta, que é o paralelo, viu? Vamos que vamos? Vamos nessa. Fui! Falou! Chanchada é um podcast sem o mínimo de credibilidade. Nada, né? nada. A gente... Nada. Nada. Puta que pariu, né? A gente usufrui desse... Usufrui. Né? A gente usufrui. Né? A gente... Que é o frui, né, cara? Eu uso o Chrome, cara. O Windows frui, né, cara? Não, a gente tem que usufruir dessa qualidade, entre aspas, nossa, né? De não ter credibilidade nenhuma. Por que ele não fala explorar, cara? Né? Ele quer falar difícil, né? E... Por que ele quer falar difícil? Quer o cabaz, né? Idiota do último. E nós temos ele devia ter sido atropelado. Que isso? isso, mas, porra. Mas eu fiquei sabendo que o trem atropelou ele, ficou colado na pelve. O povo não atropela ele porque acha que é um quebra-mola, né? Vai, deixa ele falar, vai. Manda. Não, eu acho que a gente... passa devagarinho. A gente tem que aproveitar e especular, porque afinal ninguém aqui é especialista na psicologia, na psiquiatria, né? Quem fala, quem prova o contrário? Como a gente só... Vez que a gente fez um episódio sobre alguma coisa que a gente entende. Que a gente manja mesmo. Exatamente. O seu Nono tem uma palavrinha pra falar pra esses caras que ficam enchendo o nosso saco aí. Que é? Que é? O que esse viado tá falando? O pior é que essa é a maior piada interna que existe, né, cara? É verdade, cara. Essa frase é boa. A galera não tem ideia do que seja isso, mas enfim. Bom, então vamos falar de manias, porra. O que vem a ser mania, José Ferreira? Você que é o definidor, moss... É oficial dessa merda. Já sabendo que você ia fazer essa pergunta, eu fui lá no Wikipedia e escrevi e tal. Não, Wikipedia, lembrando que tem mais relevância que o Tosco Chanchada, né, claro, cara? Claro, muito mais. O legal é que ele pega o que tá no Wikipedia, em vez de... José, tá impressora baratinha, né? Escrevi, né, cara? Mania é um distúrbio de comportamento causado por uma ideia fixa. É uma caligrafia do Zé, isso não tem... Tá em hieróglifo, né, cara? Distúrbio. É quando a pessoa... É o distúrbio de comportamento causado por uma ideia fixa em alguma coisa. Por exemplo, bom, ninfomania, né? Que é o desejo incontrolável de fazer sexo. Ou, por exemplo, a doromania, que é um desejo incontrolável de dar presentes pros outros. Ah, é, e mano? Aí, se você misturar duas, é uma mania incontrolável de dar o cu. É a doroninfomania, que é uma mania... Bem bolado, bem bolado. Bem bolado. Ô, Correia, aquela tua boca, tá certo? Mas as pessoas às vezes confundem manias com outros tipos de transtorno, né? Compulsão, frescura, né? Viadagem. É, e a mesma coisa, né? É? Hemomania, que é frescura e viadagem. Definição foda essa. É. Eu já acho que tudo é viadagem, cara. Eu acho que tudo é viadagem, mania, frescura. É tudo pau no cozinho, isso é viadagem. Ah, se o cara já é mania de comer o cu dos outros, não é muito viadagem. Não, é viadagem ativa, né? Mas mano? É uma compulsão, né, que o cara tem de querer comer. Bom, mas tem que ter uma diferença básica da frescura, da mania e da compulsão, né, meu? Frescura, cara, eu acho que é tipo assim... Se o cara, não, se o cara, por exemplo, tiver a mania... Muito bem cortado. Bem cortado. Cala a boca. Se você tiver, por exemplo, mania de sair dando soco nos outros na rua, isso não é frescura. Não, é frescura sim, as pessoas que não aguentam o soco, porra. Então, os que não aguentam então, o soco frescura é quando você tem um desejo só passivo, assim, quando você vai ativamente fazer uma coisa, não, assim, frescura, que tem a violência. Eu lembro que o Vinícius tinha um gato. E é real essa história, o gato não comia ração se tivesse quebrada. Ah. Isso é frescura pra caralho. Ah. Ei, não, tinha um gato não, mano, porque ter um gato é coisa de feira, então... pô. Minha irmã tinha um gato. Eu ia chegar aí. Não, o Rodrigo Gerduri tinha um gato. Não sei nomes, mas o Rodrigo Gerduri tem um gato. E o gato não comia ração quebrada, cara. Que deixa eu falar uma frescura do gato do Rodrigo, posso falar agora? Pode falar? É frescura ou mania? Não, é uma frescura do gato do Rodrigo, mas é uma obsessão do Rodrigo. Que instalou uma webcam no gato, sabendo que o gato tem a frescura de correr pro banheiro quando os caras vão mijar. Olha só. Ele dá que merda, cara. Só lamenta porque o gato sabe que é lá que o Rodrigo guarda a sardinha que ele passa no pau, né, cara? O gato fica lambendo. Isso aí já é uma parafilia, já é uma doença, já, né? O cara gostar de ver a galera mijando assim, né, cara? É uma parafernália, né? Uma parafernália. É, o cara só tem a frescura de comparar, velho. No do Perner até teve que comprar uma outra câmera wide, né? No Perner teve que comprar uma daquelas que tinha foto 360. Parecia o Minhocão lá de São Paulo. Vai vai lavar a casa da cachorra, porra! Seu pai tola! Tem umas que é compulsão, mano. Tem umas que são compulsão, mano. Compulsão. Doença. Assim, tipo... Ah, eu não sei, eu chamo de frescura também, velho. Porque não é comigo, né, cara? É, na verdade, eu acho que é tudo frescura mesmo. Porque se mania é uma coisa que você faz e não precisa fazer, é frescura. Não, é que mania é assim, eu acho que é assim. Mas faz além da conta, mania, né? É, mania é uma coisa que excesso, você faz, né, demais sem perceber, geralmente. Frescura é quando você percebe, você faz porque quer, mano. Frescura não, é frescura. Não, nem sempre. Por exemplo, aí que tá, porque a gente acha que mania é tudo. Então, às vezes a mãe fala assim, para com essa mania, menina. Às vezes o moleque tem, sei lá, mania de enfiar o dedo no nariz. Isso aí é cacuete. Que susto. Olha no cu, né? Isso é cacuete. Não dá, você não pode confundir mania com cacuete, com vício. Não, isso é reflexo, mano. Não é reflexo, você tira o dedo no nariz e come já. Não. Aí puxa aquele assim, ó, que tá no início é duro, assim, você puxa no final tem uma gotinha, assim, né? Cara? É o famoso Tarzan, né, cara? Fica preso no pelo, né? Agarrado no pelo, né? Aí ele tapa uma narina assim, palma a outra na frente, assim, e dá aquela... Então, o técnico da Alemanha que fez isso aí, né? É verdade, fez um tatuzinho. O cara arrancou, fez a bolota, a maior paciência do mundo, né, cara? Arrancou, mó capricho, né, cara? Ali, falou, agora tá bonita. Praticamente um... mandou pra baixo, igual ele, um house. Ele achou que era um tic-tac, né? É um M&M's marrom, né? Mas geralmente a pessoa não percebe a mania, né? Outros que... Então, por isso que eu falo, a frescura geralmente é algo que a pessoa escolheu ter. É, tipo se o cara... O gato do Gerdu. Por exemplo, ó, eu não como tal coisa. Por quê? Porque ele não quer, mano. Porque se ele estiver passando fome, ele vai comer. Ele não come de frescura. Ah, não gosto. Isso é frescura, porra. Mas você já comeu antes? Não. É, não é frescura, meu. Eu não gosto de comer. Mas é aquela. Pele de porco. Quando é dos outros, mano. Se for sua, não é frescura. É doença. É necessidade. É doença. Ah. É uma filia. Por exemplo, eu não como fígado. Não é por frescura, porra. Mas por quê? É porque é caro. É, porque é caro. É claro, porque eu não tenho dinheiro. 50 centavos, 20 quilos. Eu não tenho dinheiro pra comprar, mano. O quê? E não é porque eu não gosto do cheiro. É porque o cheiro me dá ânsia de vômito, velho. Se fosse pelo cheiro, você não comia rabada. Mas ânsia de vômito você tem porque você é fresco. É, frescura. É frescura. Gotcha. Na verdade, quem é fresco... Checkmate. Quem é, ó... Todo mundo é fresco, velho. Não, quem é fresco tem ânsia de vômito. O cara macho mesmo tem ânsia de gômito. E o cara rola no gomito, né, cara? Claro. No corpo. É. Eu acho que a diferença é essa. Acho que a frescura é uma coisa consciente. E a mania, não. É, e assim, a pessoa não percebe, às vezes, que isso prejudica ela e tal. Que perturba os outros. Exato. Essa é a pior parte, né? Porque quer se fuder com a mania, né? Que se lasque. Mas quando começa a atrapalhar os outros, é que é complicado, né? Geralmente, quem tem mania e prejudica as outras, você fala pra pessoa, ela fala assim, ah, o meu jeito é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. É, dá um murro na cara do cara e fala, eu sou assim. É, eu sou assim mesmo. Quem sou assim. Fez isso? Sou violento. Eu sou assim, psicopata e assassino. Eu soco, é uma mania que eu tenho, é um tique nervoso. Meu. É um tique não, tem o tique nervoso que a pessoa faz, que é neurológico o bagulho, né, meu? Tipo, a pessoa dá aquela... Você lembra do Cafu, mano? Que ele ficava passando a mão na cara? É verdade, no nariz, né? É, ele fica... Assim, às vezes as pessoas confundem com os tiques também, né? Que tem gente que é, sei lá, é tímida. A hora que alguém vai conversar com ela, ela começa a passar a mão no nariz, coçar a orelha. Enfiar o dedo no cu sem parar, né? Compulsivamente. Aí é safadeza já. É, igual o chice, velho. Já ouviram falar de onomatomania? Onomatomania é uma mania que a pessoa... quem faz tudo no mato, né, cara? Atrás da moita, né? Ou no mato. Atrás da moita. Faz no banheiro ou no mato. Ou no mato, mania, né, cara? Pessoa que caga na rua demais. Bem embolado. Não, mas eu sei o que é onomatomania pelo nome da palavra, posso falar? Não tem nada a ver com o que você tá pensando. É de onomatopeia, não é? Não. A pessoa não é aquela pessoa, meu, deu um monte de tipo, papapá, pô, meu, aí o cara caiu um monte, daí deu aquela diarreia. É. Não é isso, mano? Não. Ô, louco, velho, como é que é o nome disso, então? Eu não sei. Não, você sabe, você sabe. Não, isso é onomatopeia, mas onomatopeia. Não, mas a pessoa que fala várias onomatopeias é onomatomaníaco, cara. É um onomatopata. Onomatomania. Onomatopata. Vamos falar um pouco sobre teve onomatomania. Onomatomania é mania que a pessoa que tem onomatomania fica repetindo a mesma palavra. No mato. Palavra? Palavra? No mato. É, onomatomania. No mato. Ah, entendi, entendi. No mato. Onomatomania é usar a mesma palavra várias vezes, em sequência. No mato. É, então eu fui curado dessa mania aí fazendo podcast, cara. Daí, cara. É nada, porque... você ainda fala. Mas o Perna não vale porque ele falava letras. É, tem um lag, né, cara? Não é uma palavra. Não, não, porque no início do Tosco Chanchado eu ficava aí, lembra? É verdade. Eu falava, aí. É, filho, foi curado. Parou de doer, né? Largou. Aí ele trocou por Oh My God, né? Aí ele comprou aquela morfina, né, velho? Morfina. Passou lá o cara. Passa morfina, pô. Não é nem, como é que chama o negócio? Isso aqui é laína também, xilocaína. E tem outras que também dá morfina. Pra confundir. O cara deve cagar sem parar, né? A gente acabou de falar aqui no carro, shampoo de morfina quando o cara tá com dor de cabeça. Imagina cair no olho aqui, né? Porra, cara, foda. Fica caras. O cara pode enfiar um prego no olho do cara que pega, cara, não sei. Deve ser muito louco, velho. Shampoo de morfina. Isso aí é bom pro Tosco Shop, hein, cara? É verdade. O cara toma altos balaços na cabeça e continua ativo, igual um zumbi. Pois não, é. Outra que dá pra confundir é a demônio mania, né? Que é a mania de achar que tá possuído o tempo inteiro. É, tem bêbado que acha. É, os caras saem do corpo, né, cara? Então aí não dá pra saber se o cara... Mas tem aqui, ó. Mas o pior que demônio mania, eu acho que é a enosimania. Que é a mania de achar que qualquer coisa que você fizer, você vai pro inferno. Ah, isso aí é... Como é que é? Isso aí é crente. Isso aí é crente. Achei que isso aí era mania de corintiano. Enos, mano. Ai, nossa. Chacrinha, chacrinha, sabe? Nossa. Joga, velho, ele é muito. Abelardo Barbosa. A lotomania tem aí também, não? É verdade, tem um monte de mania, né, cara? O Paulão tem a motomania, né? Mania de perseguir motos pela frente. Vai limpar a lavar a casa da cachorra, porra! Seu baitola! Ah, o Jô Soares, velho. Sabia que ele tem aquela mania de ficar pegando na mão dos outros lá? Ele, aquilo lá é chato pra caralho, mano, quando ficam relando em você quando conversa. Isso é verdade, o Gabriel tinha isso também. Tinha isso. Mas já percebeu que ele pega na mão dos outros? Oh, se fosse comigo, velho. Ô, larga na minha mão, seu gordo. Porra! Tem outro também que ele gosta que todos os quadros da casa dele fica desalinhado à direita. Desalinhado? É, só chamar o pedreiro e fazer o alicerce um pouco pra cima e tá resolvido. Ah, o meu pau fica pra esquerda. Essa não foi legal. Isso não é mania, né? Doença. Né? O pedreiro fez a casa do cara fora dos prumos e ele agora fala que é mania dele. Bom, já que o Vinícius tocou no assunto, vamos citar várias manias de famosos. Fala uma aí, então. Leonardo DiCaprio, por exemplo, depois que ele fez o filme O Aviador, ele começou a se atrasar para chegar ao set de filmagem. Pode ver que eu tô lendo bem natural. Sim. Pois ele passou a caminhar de uma forma específica para chegar ao set e refazia todos rebolando? Os... não, isso é normal. Fazendo aviãozinho, filho, a dança do aviãozinho. Igual o Magalo? É igual... Que bosta. No meio da rua. Ai, cara, que merda, velho. Ele saindo do carro. Isso é onomatopeia ou mania? Qual que é onomatomania? Onomatomania. Onomatopeia ou mania? Que interessante. Mas no Leonardo DiCaprio também tem a ver, porque o filme, o aviador lá, o Howard Hughes, que é o personagem que ele faz lá, o cara era cheio de manias, né? Tem transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha umas coisas malucas. Ele tinha aquela famosa ablutomania, né? Que é a mania de lavar a mão o tempo inteiro, né? No filme tem uma hora, inclusive, que a mão dele chega a sangrar, né? Aí ele lavou mais por causa do sangue, né? É verdade. E aí que bosta, né, cara? Pô, teve uma época que eu tomava tanto choque pra abrir a porta do carro que eu tava ficando louco já. É sério, eu já chegava relando no carro pra não tomar choque, tá ligado? O cara tava fazendo tratamento de eletrochoque sem saber, né? Não, cara, assim... o pior é isso, né, cara? Em vez do cara consertar, não, o cara... Mas já acostumou, né? Não, você vai ter que entrar no carro de qualquer jeito, né? Eu fiquei uns 2 anos com o chuveiro lá em casa dando choque, até que eu peguei e eu deixava um pano do lado do chuveiro pra abrir. E depois eu consertei o chuveiro, eu não conseguia mais não usar o pano. Você costuma. Isso é uma frescura do caralho. Não, e você sabe o que é pior nesse caso do chuveiro que dá choque? É que você acha que todos os chuveiros do mundo dão choque, cara. Pode crer. Mas isso que é foda. Não, põe o dedo lá dentro, você vê, na resistência. Os fios lá e põe um de cada lado. Nessas manias de famosos também, o Woody Allen, ele tem... Woody Allen. Woody Allen. Ele tem mania de checar a pressão dele de hora em hora, cara. Caralho. Como é que é a mania de quem tá morrendo, é que acha que tá morrendo, Zé? Mania de tentar sobreviver. Não, não, meu. Não, é de tomar remédio, né, cara? Aí dá em mania. Isso aí é... Isso não. Isso é... Que ele falou? Aí dá em mania, mano. Então você vai... Ah, agora ele tem que merda, velho. Cara, que bosta, cara. Que bosta. Eu achava que essa era de viado, né, cara? Nossa. Dai, dai, dai. Aproveitando que nós estamos falando, vamos falar de vício. Essa droga que o perna tá foda, né? É o tóxico, é o tóxico. Maldito. Outro famoso também que tem uma mania tosca é o Antônio Fagundes. O garanhão da terceira idade. Tem mania de gritar, Bino, corre! Ele vai almoçar e ele grita, Bino, almoçar! É uma salada, né? Eu achava que você ia soltar essa. Ele sai à noite e fala, Bino, corre, é uma balada! Pô, velho, o que esses caras estão usando, mano? E o Bino foi comer uma mulher, só que ela falava muito, ele ficou desconfiado. Um dia ele foi comer uma e falou, e aí, será que eu devo? Ele, vai, que é uma calada! Que bosta, cara! Aí o Bino foi brigar com a faca, ele falou, cuidado, é a mola! Outro dia ele foi chamar ele pra jogar uma bola, e ele falou assim, mas é jogo sério? Não, é uma pelada! Aí depois da pelada pra relaxar, os caras foram fumar um bagulho onde tem... É na bocada! Na bocada, é bom. Caralho! Vai limpar a lavar a casa da cachorra, porra! Seu pai tola! Outro famoso com uma estranha mania. Ó, você gostou, né? Tá certo, né, se você usar assim. Tem alguma música que chama Estranha Mania, Paulo? Você é Estranha quer... Loucura. Tomara que não. Minha, né? Estranha Loucura. É de perfume, né, cara? É tentar te entender. Eu ia falar que se tiver na Atena, calcanhoto, né? Que idiota. É um de perfume, cara. Imagina. Estranha Mania. Letras coxanchadas. For men. For men. É, Zé, como é que seria a propaganda em francês da Estranha Mania? A nova fragrância de Tosco Chanchada. Fedeur de la Gambé. É, L'étrange Mani. For man. For homme, né? For man. É o George Forman, né, cara? É o George Forman, viu? L'eau de toilette, L'étrange Mani. For homme. Tosco Chanchada é fragrância. É. Une fragrance. Tosco Chanchada. Que bosta. Que cocô. Que merda. Mel Gibson. Mel Gibson não come frango. Isso é pescuga. Ah, tomado. Isso é pescuga. Pera. Ué. Sabe por que ele não come frango? Porque ele acredita que seu peito ficará mais peludo. Como assim, cara? Porque ele é muito baixinho, né? Porque tem pena. Ah, também não como travesseiro, cara. Não come frango porque é o frango, porque tem pena. Nossa, isso foi... Abelardo Barbosa. Não é por causa de pena, é por causa de pelo. Ele não come frango porque acha que seu peito ficará mais peludo. Isso é uma burrice. Faz sentido. O Tony Ramos deve ter comido uma... Nossa. É um devorador de frango. É o Yeti hoje em dia, né? Frank Aguiar. Frank Aguiar. Frank Aguiar é um cantor que se diz supersticioso. Olha aí, hein? Ele nunca volta pra pegar algo que ele esqueceu em algum lugar. Esqueceu, fudeu. Esqueceu o celular, o iPhone dele, já era. Ele pensa que se voltar alguma coisa ao longo do caminho vai dar errado. Tipo o quê? Tipo ele achar o celular dele, né? Quer dizer que se ele esqueceu onde deixou o carro, ele vai embora a pé, cara? Se ele esquecer de buscar o filho dele na escola... É verdade. Pode ver aí, ó. Se ele esquecer que é homem, qualquer dia... Ele não volta pra dar o cu, né? Vai limpar a lavar a casa da cachorra, porra! Seu baitola! Deixa eu perguntar uma coisa agora pra vocês. Superstição é mania também ou não? Não, acho que nesse caso aí é compulsão, porque a pessoa começa a ficar tão vidrada em certos assuntos assim, cara, que ela pira e só... É igual a galera que, sei lá, que acredita em alienígenas, a galera que acredita em Deus, sei lá, cara. Não, mas o negócio é acreditar uma coisa. O foda, por exemplo, é quando se expressa isso, né, cara? Quando sai da pessoa. Acredita em Deus, beleza. Isso não é mania, isso não é superstição. Acredita em ET, isso não é mania, isso não é... Mas a partir do momento que você fica nessas comprando revista disso aí, de ET, falando pra todo mundo que você... É, tipo, não, é, aí só, entra, aí entra o lance da compulsão. Só usa a roupa de uma cor, tá? Sabe? Não, é, entra sempre com o pé direito em campo, levanta, põe sempre o pé direito na... Ah, isso aí é viadice, porra. E me explica uma coisa, como tem jogador que usa sempre a mesma meia da sorte? E como, cara, que o Saci entra em campo sempre com o mesmo pé, né? Então, é. Ah, é o direito que ele tem, porra. É. E se ele for canhoto? Imagina, cara, um cara que fez 100 jogos, 90 minutos, usou a mesma meia, cara. Ou a mesma cueca. Mas nem lava? Sei lá. Não pode. Ah, é louco. Senão sai a... Acho que a chute... gasta, senão gasta ou a mandinga. É. Acho que a chuteira nem para no pé dele. Imagina, tanto cara. Sebo. O Antônio Lopes, aquele técnico lá, ele usava sempre uma mesma camisa verde, não é? Uma verde claro. E o que eu lembro todo do Antônio jogo. Lopes, cara, sempre que eu acho, não sei se é quando sai um gol, se ele entra em campo, ele tem um monte de terço, né, cara? Ele tira tudo, beija um, beija outro, põe de volta. Ah, é o Maradona que fazia uns 50 no nome do pai antes de começar o jogo, né, também. Resolveu pra caramba. Né? Oh, continua e assim, Maradona. A torcida não, brasileira, cara, agradece. Isso aí é meio superstição, meio mania. Não deixa de ser, eu acho, Paulão, velho. É porque, cara... Aquele negócio de bater na mesa. Pede, como é que é? Mangalô três vezes. Isso aí pra mim é cheque, cara. No poker. Não, isso aqui é mandinga. Pede pato, mangalô, né? Três vezes. É. Nossa. Mas tem muita coisa, cara, né, nesse sentido que incomoda. Que as pessoas têm, mas que é involuntário, eu acho. Por exemplo, mesmo que é evangélico, cara. Que toda hora fica querendo te falar que você tem que ir pra igreja, que você tem que... Né, cara? Não, mas isso aí, por exemplo, é... Chatice. É, isso aí é filha da putice, chatice. Mas, por exemplo, aquela pessoa que toda coisa que você fala, a pessoa fala, ai, pelo amor de Deus. Ai, Deus não sei o quê. Ai, meu pai do céu. Deus ai, meu cu. Pai interno. Filha da puta. Isso aí isso é mania. E o misericórdia. Misericórdia. Filha da puta. Sabe o que saiu agora, que não é tão antigo quanto misericórdia? Ai, baba. Ah, nossa. Oh, a pessoa vê aquela porra daquela novela, mano. Faz tempo, e aí... Agora deu uma bom. Agora é esse ano que você tá falando. Não, é então, mas puta, velho. É, cara. Esses jargões assim, né? Pseudanão. Porra. Engraçaralho. Mas eu não falo pseudanão, mano. Ninguém aqui fala, mano. Tem que ser muito tonto falar. Igual que esse cara que fica lá nos comentários, lá colocando Rock 6 é legal, Rock 6 é legal. Mas que coisa de cabaço, né, cara? E o cara que escreve. O cara que escreve assim, primeirão. Nossa, cara. Isso aí não é mania, isso aí já é uma. É, né? Cabaço. É uma cilada. Deixaram o episódio, aí tem lá 70 comentários. Aí 55 é assim. Baixando. Volto depois. E o cara não volta. Aí os outros sobraram é do Vinícius ou do Paulão. E do Hendrix. O Perna é um 5. Eu mando um só, mano. E olha lá. Baixando. O Hendrix responde tudo, né, cara? O Hendrix, todo mundo. É uma mania que ele tem. Ele é carente, né? É verdade. Fala uma mania do Hendrix aí, ô Perna. Você conhece ele há mais tempo. Mania do Hendrix? Bater nos outros na rua. Não, se é um Street Fighter, não pode falar, né? Sei lá. Soltar Hadouken. Cola, pô. O cara não tem uma coisa. Ah, isso aí é vício. É vício. Mania de comprar Coca-Cola pra sustentar seu vício. Pronto. Nossa, eu vou falar de um amigo nosso, alemão. Gerdulho? Lembra de um cara que... chama Rodrigo também, Gerdulho. Não, mas é o nome fictício que a gente adotou pra esse programa. Todos os caras que a gente falava vai chamar Rodrigo Gerdulho. Mas você lembra um amigo nosso que catava tudo a mulherada, alemão? O cara tinha mania de inventar tudo que é mentira, velho. E não é o Rodrigo Gerdulli mesmo. É verdade. Eu... também tem essa mania. Meu, o cara, todo papo que tinha, o cara puxava o assunto de mulher e inventava uma lorota. A gente ia no carnaval quando era pivetão, assim, né? E aí, de repente, você tava lá curtindo, brincando, ele sumia. Aí, de repente, você via ele passando lá longe, aí ele fazia sinalzinho com a mão, tipo assim, peguei quatro já. Tipo, num intervalo de tempo de uns 5 minutos. Nossa. Que é praticamente a brincadeira. Quatro rola, né? Que vocês entenderam, de repente. E era sempre, velho, todo papo ele puxava pra esse lado aí de mulherada. Em tudo. É. Ele mentia em tudo. Tipo, ele falava assim, eu vou ali em casa e já volto. É, isso é mitomania. Existe uma mania que é a mania de mentir, chama mitomania. Pô, tinha um cara na época do colégio, cara, que... Gordão, cara. Gordão era foda. Tudo... Ele inventava umas histórias, cara. Tudo ele... Já chegou a hora de falar da gente mesmo? Tudo ele contava umas histórias, cara. Ele tinha uma banda lá, e aí ele falava, não, o guitarrista chama... Não é Gordão, não. O Rodrigo Gerdulli, pô. Eu tenho uma banda lá, chama Beatles, cara. Não, cara, o cara... Uma vez, brother, o cara falou assim, não, cara, banda lá, a gente toca... O guitarrista, cara, toca pra caralho. Ele toca assim, Metallica, igual, parece que você tá ouvindo disco. Aí, cara, a gente perguntou, pô, da hora, que guitarra ele tem? Explorer lá, igual do Redfield. Não, tem uma Giannini. Sabia. Fala, porra. Pesa 120 quilos. Né? Mas tudo bem, ele toca sentado. Mas, isso aí, mas esses caras que mentem muito, vocês já deram corda, assim, pra ver até onde o filho da puta vai na história? Eu acho que o cara chega a falar que cada 4 mulheres em 4 minutos sem corda, mano. Você vai querer saber onde elas estão, pelo menos. Senão ele demora mais ou menos uns 20 minutos pra catar. Não, porque você vai dando conversa, assim, vai alimentando a fantasia do cara ali, meu. Vai dando. Aí cai nesse esquema de... Falou, vai dando. Da mania mesmo que o cara falou, mente vai dando. Tanto que ele nem percebe. É. Falou, vai dando. Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Itson. Itson é tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado. A parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí um ladrão que vai roubar os gringos que não comprou o nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy, I don't speak Portuguese. Bye, bye, bye, bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida, cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí, o cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee, send me your money, motherfucker, now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Oh, ok, ok, ok, take everything, everything, all money, all money. Aí, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado? Você sabe que é Itzon. Curso de inglês intensivo para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho, é Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa é sorry. E não pode furar faca guia. Cursos intensivos para ladrões, Joseph Liro. Adquira já o seu. Pra bosta depois, cagou. Vai, antes da descarga, dá uma olhadinha pra bosta lá. Todo mundo faz isso, cara. Ah, bom, então não é porque eu escolho. Não. Então é de vocês, porque eu não faço isso. É que na verdade. São porco. É que você não sabe o que é pior, você levantar e olhar e dar descarga, você dá descarga sentado e ser sugado pra dentro. É que assim, dependendo da quantidade de mas merda que tem lá... Né, não! Pô, você... perna média grossura, né, cara? Não, você... Não, você pode controlar a intensidade da descarga, vai, né? Vai que o cara caga e só acaba de junto, né? Peraí, controlar a intensidade da descarga. É, você controla. Camisinha. Que nojinho. Cara, eu não lembro de ter me prevenido ontem. Ai, cara, vai, pera. Não, vai, mas vai. Não é. O cara vê a quantidade de merda que tem, ele controla a intensidade da descarga que mas ele vai dar. Isso é. É analógico. É, filho, por pressão o botão, porra. Ah, isso aí é uma mania de tonto, né, cara? Cara, eu vou dar 3 segundos de descarga porque eu caguei meio que. É uma coisa que eu faço, mano. Eu não sei se vocês falam. Caguei mole, vou deixar ali. Na próxima que vier eu uso, velho. Assim, mas quando caga e pinta o azulejo lá, vocês têm a mania de pegar alguma coisa e jogar lá pra dar uma desbandegada, ficar dando mais descarga ou deixa pintado, mano? Não, eu fico apertando a descarga. Aí, essa aí, máximo, a mano. Economia que o perna fez na última cagada já fodeu tudo. Se manchar a louça, ele fica lá. Yeah! E eu aposto que tem gente que tem mania de com medo da bosta não descer. Vai quebrar a merda no meio com a escova de dente. Que isso, cara? É. Com a escova de dente do outrem. Ué, mas é igual. Mas é igual a maioria dos seres humanos que não usam bidê, que limpam com papel mesmo. Existe e como isso é, ainda? Como cara? É que o cara sabe bidê. se tá. Que negócio é nos 80 da porra? Bidê, mano. Existe isso. É, como é que o cara sabe se tá. Se o toba tá limpo ou não? Ele vai controlar. Ele falou toba. Não, ele vai controlar. Falou toba. Que palavra velha, não? Cara, ele vai. O cara falou top e bidê na mesma frase, mano. Ele é muito anos 80, né, cara? Aí o cara controla pela cor do papel, né, meu? Então, assim, claro. Ele passa primeiro se tá escuro, aí ele vai passando até a ficar mais claro. A primeira faz tchan, né? Até pra sair branco, né? Que idiotice, cara. Não, nosso serviço de utilidade pública hoje tá foda. Se você não sabe... Como dar um barro de forma tão presença, tão culta. É. Você não sabe dar descarga, né, cara? É, aí, mas fala aí se não é uma atitude politicamente correta você controlar a pressão da descarga, porra. Então, lá em casa, você... ou sai ou não sai, mano. É, acho cara, que não tem. Então, mas assim, quando você vai lá, você fica controlando no back, tipo quando aqui no back, velho. Não, porque tem umas descargas que você aperta e parece que abre um portal pra realidade não, alternativa. É aquela que tem aquele bagulho em cima que você puxa aí, velho. Depois fica enchendo. É. Se cagar duas vezes, já é, cara. Tem que esperar, mano. Se você não tiver uma escova de dente pra quê? Quebrar, hein? Metade vai ficar. Puta que pariu. O cara tá cagando tijolo mesmo, né, bicho? Mas sabe quando o cara caga aquela mão que parece um ponto de interrogação? É um gancho? Não, e ele dá inclusive o pingo no ponto de interrogação, né? Ele vai, depois. No finzinho, né? Eu sei uma mania. No finzinho vai. Não, mas cara, essas manias quando não tem ninguém olhando são as melhores mesmo, velho. Quando o cara tá no banheiro, quando o cara tá mijando, velho. Enfiando o dedo no cu. Pô, meu, aquela, o negócio de. Quando tem, cagando, enfiando o dedo no cu. Não sei o que é aquilo pra tirar o cheiro naqueles. O quê? Velho. Você não fica mijando na bolinha? Lógico. Ah, mano, louco. Eu acho mais legal quando tem limão, cara. Limão? Limão? Nunca viu, cara. O limão, verdinho. Limão, eu achei que era nem o que vomitava com caipirinha, velho. Na boa, velho. O cara toma caipirinha e vomita o limão inteiro depois. Não, mas o dela, pô. Estranho, o cara engoliu o limão na caipirinha, né, bro? Depois vomitando. E quando você vai mijar também, você não fica passando pela água, você fazendo de... E acontece também, acontece um caso que quando o Vinícius falou que você mancha o canto ali, sei lá, a pessoa ele manchou ali. Merda, a hora que você chega, que você vê aquela mancha ali, fala, vou ajudar, né, eu vou mijar ali. Lá. Pode crer, velho. É verdade mesmo, velho. Principalmente quando a mancha é sua e você volta lá, meu, aí depois fica tentando jatear. Fazer uma raspagem, né? Pô, isso é nojento pra caralho. Imagina uma mulher fazendo isso de ladinho. Então, mas eu vou tá de mulher, tem que limpar mesmo, é feito pra limpar mesmo. Ou fala esse negócio de mijar na cestinha do cheirinho, eu fico mijando e pensando, a empregada vai se foder depois. Mas qualquer coisa que tem, assim, pra me mirar, eu acho da hora, mano. Mas é, porque você tem uma missão ali, né? É legal você sair do banheiro com a missão cumprida, né? Claro, e tá o perigo, o perna que eu digo, né? Com uma missão bem cumprida. Tem um aeroporto, se eu não me engano, na Holanda, que os caras fizeram isso pra... Estavam ficando muito sujos os banheiros dos aeroportos. Os caras pintaram uma mosca do lado do buraquinho pra onde desce a água e a urina ali no mictório. Aí os caras que iam mijar ficavam mirando naquela merda daquela mosca pintada ali e eles começaram a mijar mais, menos pra fora. Olha só, e o banheiro cara, ficou olha mais aí, limpo, cara. Foi falar que os caras são tudo maconheiro na Holanda. Aí tem um score em cima, né? Tipo, 500 pontos, né? Tem tipo, eu vou bônus, fazer, né? Se tiver um barco, eu vou pôr um símbolo do São Paulo lá pra aí vai ficar tocando o hinozinho conforme os caras acertam assim. Né? Pode chegar. Aqui, tem festa na floresta, hein? Vai limpar a lavar a casa da cachorra, porra! Seu baitola! Tem um filme com o Jack Nicholson, o Melhor Impossível, que o personagem dele tem um monte de mania e tal. Só que aí eu não sei se é bem mania, eu acho que é mais toque, né, cara? Doença, né? Quando o cara tem 200 milhões, velho, é ele foda. Tem, ele tem a parada de lavar a mão várias vezes, qualquer coisa. Ele, quando vai trancar a porta, ele passa a chave 3 vezes, cara. Tem um e abre e fecha 3 vezes, assim, pra ter certeza. Aí, mano. Eu acho o filme legal, todo mundo acha que é legal o filme? Pô, do caralho, filho. Então o Bart vai achar que é ruim, pra falar que é do contra. No comentário, você pode ver depois que ele vai falar, o filme é ruim. A mania do Bart ia ser do contra. Não, mania, é mau gosto. É, claro, porra. É diferente, mano. Não, mas esse filme é foda mesmo, esse né, cara? É e assim, inclusive, ele é um cara que ele tá tão desencanado daquilo assim que ele passa a não ter nem respeito pelos outros, assim, né, cara? Né? Ele vira pra mulher lá e mete o pau no filho da mulher que cara, tá doente. A cena é foda. É pornô, mano? É muito boa essa cena que é a Ellen Hunt, né, cara? E aí o filho dela tá doente lá, tem câncer, sei lá. Aí, pô, ela reclama alguma coisa dele, né, cara? E aí, tipo, ele fala, ah, tudo bem, isso aí a gente sobrevive. Só o seu filho que não. Nossa, filha da puta. O filme é um humor negro foda, cara. Eu lembro foda, que ele tinha até aquelas manias de não pisar, né, na divisão dos pisos, né? É, pode crer. Eu lembro que ele chega num restaurante, sei lá, em algum lugar, a hora que ele olha pro piso, é uns pisos aí pequenininhos. Ele vai comprar um terno, porque pra ele entrar no restaurante, ele precisa de terno. Daí ele para na loja, o piso é tudo quadriculado. Ele fala, eu quero aquele ali. Eu quero um terno, qual? Aquele. Mas você não quer entrar pra experimentar? Não, é esse que tá ali, ó. Pô, da hora, velho. Esse filme é muito cara, bom, é muito louco, cara. E o diretor desse filme é o James L. Brooks, que é o produtor do Simpsons, cara. É. Por isso que eu acho o negro. Pena que o Bart não gosta. É. Uma vez eu voltei da Unimar contando meus passos, velho. Isso que é ser bêbado, isso, né, cara? Ah, também, né? Isso que é ser bêbado, velho. Eu tinha que fazer, mas parece que passou uns 10 minutos e eu tava aqui em casa já. Pô, mas eu tenho o costume de esquecer as coisas. Isso aí... Isso aí é Alzheimer, velho. Isso é uma doença foda, já. Eu estou acostumado. É o que eu tava falando mesmo. E muitas vezes, cara, eu saio de casa e fico me perguntando, será que eu tranquei a porta, cara? Será que... Bom, que bom que você não fica se perguntando onde que eu vou mesmo, né? É, eu sempre esqueço. Tem que conferir, sabe? Ver se tá tudo certo mesmo. Também acho que é mais ou menos igual esse lance do filme aí, cara. Mas você volta pra conferir ou não? Geralmente não. Eu falo assim, não, deve tá certo. Mas eu voltei uma vez, velho. Uma vez eu saí de casa, fui pra rua, tava no meio do caminho, eu encanei que eu tinha deixado o portão aberto, cara. Não tinha ninguém em casa, fica tudo aberto. Meu, tive que voltar, cara. Não sei. Se eu fosse pra rua e voltei, tava fechado. Mas se eu fosse pra rua e ficasse aquilo na cabeça, acabava sofrendo um acidente de moto, alguma coisa, velho. Sendo atropelado por uma moto. É, você é de cabaço, né? Idiota. Oi, e frescou com comida, mano? Nossa, Rodrigo Gerdulli. Não, o Rodrigo Gerdulli tem uma. Que tipo cara, de frescura, assim, não comer algumas coisas? Não, o Rodrigo Gerdulli tem uma. Frescura. Que ele não começa a comer o pão pela bunda. Ah, é viado. Ele começa só pela... Pelo bico. Lá, cara, vagina, pelo bico. Uma vez a gente, eu fui... Come coxinha pela bunda. A gente foi num rodízio de pizza, cara. Aí o Rodrigo... Ah, eu não gosto de pizza. Enquanto eu, tipo, todo mundo comia três pedaços, vamos reforçar que não é o Rodrigo Gerdulli, hein, mano. Ele já usando o nome fictício. É fictício. Todos os caras são Rodrigo Gerdulli hoje, hein. É uma força de expressão. Todo mundo mundo comia, tipo, três pedaços de pizza, ele comia um. Porque ele tirava mussarela, ele tirava orégano, irmão. Nossa, velho. Tirava cebola, tirava... Ele comia massa e queijo. Massa e gosma, massa e gosma, né? Porra, cara. Aí o canto do prato dele ficava uma montanha de ingredientes, assim, que ele ia tirando da pizza. Assim. Aí no final ele teve que pagar aquela taxa de desperdício, né? Pra não comer o orégano. É verdade. 6 quilos de orégano, né? Mas, por exemplo, em casa tem um garfo, tem uns 3, 4 tipos de garfo. Todo mundo usa. Achei que ele ia falar que tinha um gato, né? Tem 3, 4 tipos de garfo e faca. E tem os mais novos que são pequenininhos, se liga. Eu não como com aqueles garfo e faca, mano. Eu acho que vem pouca comida, demora pra comer, a comida esfria. Eu não como. Lá em casa tem uma colher com cabo de madeira, todas as outras a colher inteira é de metal. Como apareceu lá? Sua mãe não pensa em devolver ela, não? Não sei, eu sei que eu só consigo comer com aquela colher. Aí, ó. Eu lavo, se ela estiver suja, pode ter 15 colheres lá no armário. Se essa estiver suja, eu vou lavar essa, vou usar essa, cara. Que viadagem. Esse é frescura do caralho. Eu minha irmã que percebeu, cara. Sempre que eu bebo água, tem um filtro em casa, né, meu? Que bom. Eu pego água. Que bom, né, Luiz? Calma, não. Eu pego a água do filtro. Mistura com a água da torneira. Não, eu pego a água na pia e bebo a água na frente da pia. Se eu beber 2 copos, eu faço 2 viagens, cara. Ai, cara. Minha irmã que percebeu doente, cara. Mano. Caralho. É que tem medo de não gostar do gosto da água e vomitar, né? Então ele já fica perto da pia ali, né? Isso aí é que ele... Essa água tá com gosto de água. Isso aí, né? Mas eu não tinha percebido. Mas sabe o que é isso, menino? É subconsciente. É porque você pensa, porque na verdade você sempre tá bebendo mais cerveja, né? Então você sempre tá pronto pra vomitar, né? Seu subconsciente fala. Pô, cerveja, cara. Eu sempre que tem no bar, eu prefiro tomar cerveja de copo americano. Quando o nego traz tulipa, eu falo, ah, cara. Copo americano. Isso justifica. Se o copo americano é menor, não esquenta a cerveja. Sim, pô. Sim. Porque tem gente que tem mania de tomar cerveja gelada. Não, mas essa minha aí, velho, ó. É que, sei lá, eu depois que eu bebo água do filtro, eu tenho que levar o copo na pia. Uhum. Claro que eu poderia beber na frente do filtro e levar pra pia, mas eu não sei, cara. Não sei. Pô, você tem que se tratar, cara. Você vai causar algum acidente aí. Né? Dura assim, eu tenho que fazer o caminho inverso depois pra ir buscar e voltar. Não, ainda bem que o bagulho é do lado da pia, mas a gente vai estar lá no quintal. Não, eu sei que é bizarro. Isso não seria frescura? Não, é mania. Não é, porque eu não faço por consciência, mano. É, frescura, você sabe o que faz. Não, eu sei que eu faço, minha irmã percebeu, velho. E hoje, como você vê isso? Hoje eu nem percebo, velho. É verdade, quando eu vejo, eu tô assim, na beira da pia já. Pra... Droga. Sariada, né? Isso não é desculpa vocês darem o cu e falar que não se lembram, é viadice ainda, viu? Eu não tô negando que eu sou doente aqui. Que as marcas ficam, né? Qual é que é o nome daquela mania de negro que corrige quem fala errado, velho? Cara, o cara fala errado. Fala errado como? Assim, tipo, tem a língua presa? Não, a língua presa é um problema. Mania, assim, mania de tirar o sarro da doença dos outros. Eu sou doente, velho. Mas, por exemplo... O cara toma água lá no quintal, fica zoando com o cara. O cara vai lá no tanque tomar água, velho. Tá chovendo. Esse copo não esvazia, pô. Eu bebo água igual cachorro, porque eu tenho a língua presa, pô. Toma igual gato, né? Toma igual passarinho. Eu já tomo água na frente, preparo com o pau na mão, né? Que se sabe, né? É uma Não, isso é incontinência, pô. Passa direto. Não, nem corrige os outros, fala errado, meu, assim. É, então, acho que é tipo uma compulsão, porque, assim, geralmente, quem corrige muitos outros, quando ela mesma fala algo errado, cara, ela fica mal, cara. A pessoa, assim, se culpa e tal. Não é um filho da puta, né, que só quer corrigir os outros e quer falar tudo errado, né, meu? Sabe, quando quem corrige muito, assim, e se cobra, quando ela erra, porque ela percebe, cara, nossa, ela fica mal. Ah, mas isso aí pode ser justificado por todas as manias. O cara dá o cu... Critica os outros que é dar o cu, mas dá o cu. Então, quer dizer, o cara é viado, mas se sente mal por aquilo. Ah, eu dou o cu sempre, mas eu me sinto tão mal. E gente que imita os outros, velho? Não assim, imitar, tipo, o alemão imita aqui. Gente que imita, fica... Como é que é o nome que fala? Imitoterapia. Remendando. É uma palavra nos 80, remendando, cara. Remendando. Remendando. Ô, velho, eu era remendão na escola, hein, velho? Até a quinta série, se os outros falavam, eu falava de novo. Nossa, o cara ficava com raiva de mim. Mas pior, raiva de mim, cara, mas pior. Pior que pior o remendão. Que o remendão. Ó, por exemplo, eu corrijo menos, cara. Não, pior que remendão. Quando o cara fala menos, eu corrijo. Ah, também, né, cara? Dá vontade de vomitar, né, cara, quando o cara fala menos. Não, acho que pior que o remendão é aquele cara que você não conhece. Cara que você não conhece. E ele chega nos lugares. Fica nos lugares. E acha que ele é um engraçaralho. Engraçaralho. Sabe, aquele cara que quer fazer piada de tudo, tudo. Acha tudo engraçado, quer ser o... Tem cara que tem que ser o centro das atenções. Só né? Exato. Exatamente. Exato. Filha da puta, filha, né? Da puta. Não, mas é, ó, isso enche o saco, meu. É foda, meu. E não tem como ganhar de cara, porque se você bate, ele pode bate, ele pode e bater. Emendar e bater. Quer ver, ó? Vou quer bater nele. Amor, vamos fazer titi comigo, vamos. Gostosa. Quem tem a mania de sair à noite assim, se levantou, aí você não acende nenhuma luz, achando que é o demolidor, né? Vai mijar e mija em braile, né? Cara, você tá escutando... Mija em braile. Tá escutando a água, tá beleza. Se não dá, tá torto, mano. Quando você vê, você mijou na pia, né, cara? Mijou em tudo, menos no... Mijou no aquário. Na panela de feijão. O cara tá mijando na panela de feijão, né? Cara? Tá... Não, eu faço isso, cara. Se eu levantar à noite, cara, não acende nenhuma luz, velho. Mas, dizem que é pra você não perder o sono, no né? No instinct. Só vou no instinct, rapaz. Cara, mas é uma frescura esses negócios, né? Você pega essas listas de mania aí, sem aí, tipo, você pode escolher qualquer palavra. Qualquer palavra. É, impressora ou mania? O cara que tem mania de olhar pra impressora. Sabe? Olha tanto que tem de pá, é uma piada besta. É por isso que todo mundo tem alguma mania. É, não tem como. Porque é alguma coisa que você faz além do normal. Não, pera, e calma. Que é. Nós temos manias e eles têm frescuras, cara. Na verdade, o nosso é tudo doença, né? É, o nosso é tudo algum problema. É uma parafilia. Nossa, é tudo psiquiátrico, neurológico, velho. Titilomania. Vamos fazer um sorteio pra quem descobriu o que é titilomania, mano? Titilomania é a mania de apreciar... De contratar o Tite quando o bagulho... Não. Tudo com o Ringão vai mal, né, mano? Não, é Tilo, não é Tite. É de apreciar a Tila do He-Man. Putz. Nossa, caralho. He-Man, né, mano? Você tá ruim hoje, velho. Porque a mania, ó, tem um colega nosso, Rodrigo Gerdulli, ele tem a mania de fazer piadas sem graça na hora errada. O cara faz a piada, às vezes até é boa a piada, mas a hora não é boa, sabe? Aí todo mundo olha pra cara dele, cara, aquela cara de pena. Isso aí é assim. Joselitomania, cara, isso aí. Cara de pena. Não, às vezes não é uma piada de humor negro, né? Ah, ia falar isso. É uma frase, uma frase que poderia estar até bem colocada, se fosse alguns segundos antes ou depois. Tem cara que é mania. É Nicolau Mania, isso. Nicolau Mania. Só, cara, sabe uma coisa que tem gente que tem mania, que eu tenho raiva, cara? É nego que chama pra conversar no MSN e não tem assunto. E aí, nossa, né? Nossa, eu tenho uma raiva, mano. Nossa. E aí, beleza? Beleza. Beleza. Enfim. A cara escreve beleza. Beleza. Beleza. Aí ele manda um emoticon. Com o dedinho assim, né? Dando joinha, né? É. Beleza. E quando o cara chega e fala, tira a chuva, hein? Nossa. Tá, não. Isso aí é a falta de assuntomania, né, é, cara? Isso é acabar a sua mania, né, cara? Isso é... Sabe quando você sabe que o cara é idiota no Orkut, cara? Quando a frase começa, ah, é tão difícil falar de mim mesmo. Mas você nem precisa ler se o cara tiver com uma foto sem camisa na frente do espelho, cara. Aí você não precisa ler. Celular, cara. Assim. É, isso é mania, cara. Também, cara. Isso é emo mania, né, cara? Não, isso não, é mania de dar o cu, cara. É emo mania, verdade. É mais conhecida como, né? É isso aí. Eu sempre, quando eu encontro um porta-chope, assim, uma bolacha diferente, eu levo pra casa. Começou assim, meio que sem querer, hoje já deve ter umas 40, 50 diferentes lá. Então agora eu tô indo atrás. Sabe o nome isso disso, aí, né? Isso aí é frescura, é viadagem? O que que é? Kleptomania aí. Ué, você pede? Ninguém falou que levar. É seu aqui. Não, às vezes sim. Não, você pede? Às vezes sim. Mas na maior parte das vezes. Tá bom, você pede. E se ele não deixar levar? Às vezes... Do mesmo jeito. Viu só como é que... Às vezes que ele pediu, o cara falou, não, isso é da casa. Mas é hobby. Hobby é mania. Roubo, você quer dizer. Não, isso não é hobby. Depende do hobby, cara. Depende do hobby. Tem hobby, tipo, colecionar selo é frescura. É verdade. É verdade. É colecionar crânios, né? Já é coisa demais. É roots, né, cara? Colecionar alguém, né? Um crânio. Vocês conhecem alguém que coleciona calcinhas das minas? Não, assim, o cara sai com uma menina, aí ele tem que levar a calcinha embora. Cara, pra guardar, eu acho assim. Que o Rodrigo Gerdulli coleciona, velho. Já viu? Já é o Rodrigo Gerdulli, cara. É estranho. Rodrigo Gerdulli tem mania de inventar as coisas, né, cara? É, se ele não coleciona, ele vai falar que coleciona agora. É, ele vai ter maneira de mentir pros outros também. Lembra que ele inventou que ganhou uma palheta lá do Humberto Jessinger? Do caniço. É a mesma coisa, né? Cara. É a mesma coisa. É tudo ruim, é tudo loiro. Quem tem a mania aí de quando vai cagar, tira tudo a roupa? É verdade. Eu faço isso. Tem um colega meu que chama... Se tiver com pouca roupa, claro. Tinha um colega meu que chama Rodrigo Gerdu, que é um nome fictício, ele serviu o exército comigo. E ele tem mania de tirar toda a roupa quando vai cagar, né? Ah, e, mas você sabe que... falou que tira a roupa inteira quando vai cagar. Mas, por exemplo, se você tiver numa formatura, não, se você tiver terno, gravata... Ah, cinto, quem que vai cagar na formatura, pô? Não, mas espera aí, vocês, cara, vocês têm medo... O Torinho cagou no meio de um show lá, cara? Ah, o Torinho não quando ele não é gente, né, cara? Não, ele é um togo, né? Você imagina o Torinho tirando a roupa inteira pra cagar no meio do show do Ozzy. Não, ele é um bovino, cara. Ele deve estar pelado já, cara. Mas, espera aí, vocês tiram toda a roupa por algum motivo especial, assim, ou... Pra ficar pelado. Não, sem dúvida. Quando eu vejo, também já tô pelado cagando. E quando vejo, tá pelado no cu também. Ah, eu não é o meu caso. Só de roupa, né? Não é o meu caso, de roupa até que vai. Então, o Rodrigo Gerdulli tava lá cagando no tiro de guerra. Só que você sabe que no banheiro do tiro de guerra tem aquele vão embaixo. Uhum. Os caras roubaram a farda do cara. Velho. Oh, olha, o cara ficou lá dentro do banheiro nude, cara. Imagina. De cu sujo ainda. Então. Naked, né, cara? Ô, mas quem tem a mania de ver se tem papel higiênico antes de cagar? Eu tenho. Negócio, na verdade, isso não é mania. Isso aí é uma forma de prevenir, cara. Problemas essa. Futuros. É uma forma de prevenir, você não precisa limpar o cu com a cueca, né? É, mas, ó, tanto de gente que cai numa dessas, velho, vai lá. Não, mano. É fato que quem olha se tem papel higiênico é porque já passou por uma situação embaraçosa. É. Quem olha é porque vai cagar, né? Entendeu? O cara tá indo. Quem olha é porque não é cego, né? Mas eu também. Até porque, cara, é muito desagradável quando, tipo, você vai na casa de uma pessoa ainda, mas uma pessoa que você não tem muita intimidade, você chega, tá com aquela vontade de dar uma cagada, já é foda cagar numa casa de uma pessoa que você não conhece muito bem. Ainda você chega e não tem papel higiênico, você olha e fala, aí você tem que pedir, ô, né, papel aí, grita, você grita bastante. Ô, eu já contei a história do cara, né, do cara que foi cagar na casa da namorada nova. Rodrigo Gerdulli. É, o Rodrigo Gerdulli. Foi cagar, eu já contei uma vez, eu vou contar de novo, porque é muito interessante. O cara foi cagar, na primeira vez que ele tinha ido na casa da namorada, ele foi cagar na casa da namorada, fazer o quê, né? Aí ele perguntou, ele tava com vergonha, né? Ele falou, eu quero lavar as mãos antes de jantar, né? Aí a menina falou, não, é ali. Não, tem um lavabo aqui, ó. Pois é, o cara chegou lá, abriu a porta, fechou, na hora que chegou no lavabo. Nossa. Aí ele tava lá, falou, caralho, agora eu não vou voltar lá e falar que eu quero cagar, né? O cara olhou pro lado, olhou pro outro, viu a pia e falou, vou cagar na pia. O cara cagou na pia. Cagou na pia, começou. Aí ele começou a abrir a torneira. Só que não descia, não tinha nenhuma escova de dente. Pra ele quebrar. O caldo daquela desgraça, cara. O cara falou, caralho. Ele pegou e tirou a camisa e começou a enfiar a merda na pia. Com a camisa, cara. Você deve ir longe. Aí ele falou, ele acabou, conseguiu. Só que ele olhou a camisa e tava sem condição, né? Por que será? Aí o cara falou, e agora o que eu vou fazer, né? Aí tava todo mundo na mesa já esperando o cara jantar. Ele passou correndo assim. Tô louco, fiquei doido. Caguei na pia, tô doido. Caralho, mano. Tô louco, caguei na pia. Se fosse comigo, você ia perceber isso depois de ter tirado a roupa. Rodrigo Gerdulli é foda. E aparecer pelado, você tá no colo do pai da namorada, né? Sem camisa, né? Pelado, quando eu acordei, eu tava pelado no colo do socão. Falando, é melhor você não ir na pia do seu lavabo. Tem um bom conselho? Não uso lavabo.